fui ferido pela arrogância de um pai sem amor. Me trouxe muita dor e também me espancou. Ao invés da escola, do videogame, do jogo de bola, me divertia roubando e cheirando cola. É, loucão, 24 horas. Morei um tempo na rua, olha só que loucura, veja bem. Tirei os dias lá no X da Febem. Eu desandei mais uma vez na biqueira, eu era o melhor freguês. Um papelote de farinha, um copo de cerveja. Toda noite mil fitas, muita treta. Eu estava largado, todo embriagado. Será que eu vou ter um bom resultado? Venha me ajudar, não aguento mais. Venha me ajudar, venha me salvar, meu Jesus. Meu Jesus, venha me ajudar, não aguento mais. Não aguento mais. Venha me salvar, meu Jesus. Vi meu pai estirado no quintal. Isso pra mim, com certeza, foi legal. Ninguém da família apareceu. Parecia que foi mais um cachorro que morreu. Continuei na vida louca, do barraco pra boca. Eu estava cheirado, o olho estava estalado. De repente um sentimento que eu não sei explicar. Uma lágrima, eu comecei a chorar. E veio o desespero. Joguei a droga e a arma no bueiro. Foi aí então, Deus começou a mover. Um novo homem estava pra nascer. Hoje pregador da palavra de Deus. Obrigado Jesus, sou um milagre teu. Se você quiser, você também pode ser. Basta crer que tudo pode acontecer.